Esquece. Maria Mari, como que eu te chamo aqui dos três sobrenomes? Maria Mária. Anderi. Acho Anderi. Que o Anderi. Anderi, né? É, porque é muito comum. Esse Habib é... É Anderi. O Habib é libanês e o Anderi também. Ah, é? É. Olha só. É Habib Anderi, é o nome do meu pai. E o Pi é da minha mãe. É um nome da Europa do Leste qualquer, a gente não sabe direito aonde, que foi encurtado. Aí quando meu, ou seja, uma casa brasileira, com certeza. Exatamente. Bom, um dos fatos políticos relevantes, mas que passou um pouco despercebido, as implicações todas aí, foi a eleição e a nomeação da nova reitora da PUC, Maria Amália Anderi, no momento em que você tem fechamento político tudo, e que a PUC volta a ter um protagonismo aí, como teve em épocas bicudas aí, dos anos 70 e os anos 80. Maria Amália, como é que é o processo de escolha do reitor da PUC? O processo de escolha do reitor da PUC envolve, num primeiro momento, uma campanha e uma escolha interna. Professores, alunos e funcionários votam. O voto de cada segmento vale um terço. Então, é uma eleição paritária por segmento. O Conselho Universitário, então, faz uma lista tríplice que respeita o resultado da consulta à comunidade. E essa lista tríplice é enviada ao cardeal, que é o chamado grão-chanceler da universidade. O cardeal faz, então, a escolha. A escolha envolve uma nomeação do cardeal e uma consulta e uma homologação da Santa Sé, do Vaticano. Por isso, é uma universidade pontifícia, o que significa que o pontífice, a Santa Sé, o Vaticano, tem aí algum poder. Todas as PUCs são assim? Todas as PUCs têm essa passagem, digamos assim, pelo Vaticano. Tá. E dentro da PUC, como é que se comportam os diversos departamentos lá? Porque tem um departamento forte de economia, administração. Minha filha se formou lá com muita... A PUC é interessante porque você está perguntando como se comportam politicamente, né? Eu diria que os arranjos políticos e os arranjos históricos da universidade são menos por departamento. A gente percebe muitas relações interdepartamentais em questões como essa, né? Como a eleição para reitor. Então, vou te dar o exemplo da minha escolha agora, né? É uma faculdade importante, que é a Faculdade de Direito. Tinha uma das chapas, tinha um candidato a vice na chapa, mas a minha chapa tinha o apoio de nomes muito importantes da faculdade. Então, eu acho que o que vale mais são os arranjos e as necessidades, e os anseios e os desejos de política interna da universidade e de política externa à universidade. Então, a gente não pode identificar esta faculdade exatamente... Agora, a PUC, ela criou uma mística libertária, independentemente de situação... Eu espero situação que não seja só uma mística. Hã? Não, mas que ao longo... Isso aí ajuda a trazer de volta... Relembrando um pouquinho, aquele incêndio do Tuca lá atrás, aquela invasão da faculdade que queimou jovens e tudo... E aquilo, de alguma forma, foi apurado com o tempo? Então, são dois fatos diferentes, né? A PUC, nos anos 70, a primeira coisa que eu acho importante dizer é o primeiro reitor eleito de universidade brasileira foi da PUC. Olha só. Foi a dona Nadir Kifuri, em 1980. Ah, ela que enfrentou aquele tiroteio todo, né? Foi ela que enfrentou aquele tiroteio. Erasmo. O Erasmo Dias invadiu a PUC em 1977. Eu tinha 12 irmãs lá. Você tinha 12 irmãs, alunas no momento. Alunas. Foi todo mundo parar no estacionamento preso. É. Né? É importante, naquele momento, você sabe disso bem, né? O Brasil enfrentava um momento muito complicado da ditadura. Houve uma proibição de se fazer um encontro anual da SBPC. A SBPC seria feita na USP, o reitor de então da USP acatou a proibição. A proibição, né, ditatorial de realização, imagina, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a dona Nadir disse, não, eu faço na PUC. Fizemos na PUC, ela foi em 77, não houve dúvida, né? Alguns meses depois a universidade foi invadida como um antro de comunista, nem sei por que ela foi invadida. Também. Foi a PM que invadiu, o coronel Erasmo Dias era o secretário de segurança, né? A universidade foi invadida, todo mundo que estava dentro da universidade foi preso, e a acusação ali era que a PUC era um lugar, né, anti-ditadura. O incêndio do Tuca é um evento também de ataque da direita à universidade, né? O incêndio do Tuca foi um incêndio criminoso organizado por algum grupo de direita. Na época havia um grupo de direita chamado Comando de Caça aos Comunistas, não sei se você se lembra. Eles gostavam de incendiar a banca de jornal. Lembra-se, na época que a imprensa fazia uma diferença. Junto com os porões do exército lá. E o incêndio do Tuca foi um incêndio criminoso, de novo, porque o Tuca tinha uma história libertária, né? Agora, o Tuca, você se lembra que Morte e Vida Severina foi... A volta do Paulo Freire foi lindo, né? O Paulo Freire foi professor da universidade. A greve do jornalista, 79. A greve do jornalista Lalo, que era do... Lalo não era do sindicato de jornalistas? Eu acho que era, sim. Era professor da PUC. O Perseu Abramo era professor da PUC. Agora, sabe o que me chama a atenção? A PUC de Campinas tinha um reitor extremamente conservador, acho que é o doutor Dom Amauri Castanho. E quando o exército, em um certo momento, tentou invadir lá, ele foi para a porta e falou: meus alunos, ninguém... É uma tradição, PUC, isso Dona aí. Dona Nadir disse isso. Erasmo Dias tentou dar a mão para ela, ela disse: não dou a mão para quem prende meus alunos. Que coisa. E não cumprimentou, beleza, que né? Coisa. Mas então, eu acho que a PUC tem mesmo. E eu acho que as PUCs têm uma... são universidades comunitárias, elas têm... Elas têm, de uma maneira geral, e a PUC de São Paulo tem isso muito forte, as pessoas há um sentimento de pertencimento à comunidade, de envolvimento da comunidade PUC com a comunidade mais geral. Então, a universidade toma posições e se defende, né? Ô, professor Maria Mário, e a crise financeira que estourou uns anos atrás, já foi administrada? Eu fui aluna da PUC nos anos 70, depois virei professora da PUC, e desde que eu entrei, quando eu entrei na universidade aos 17 anos, a universidade estava em crise, pra você ter uma ideia, bem no começo dos anos 70. E ela esteve em crise desde então, crises mais ou menos profundas, mas no ano passado, pela primeira vez, a universidade teve um balanço positivo. Ah, tá. Então, a universidade hoje tem... isso foi feito com a custa de muito sacrifício interno na universidade, de muitas tensões, foi um percurso muito difícil. Você se lembra que alguns anos atrás tivemos uma crise importante, centenas de professores foram demitidos, mas isso gerou... Hoje, a universidade está equilibrada, digamos assim. O que é importante, porque significa que a gente pode voltar a crescer, voltar a investir academicamente. E como que conseguiu, com toda essa crise aí, preservar em vários departamentos, psicologia, administração, direito, jornalismo, preservar a qualidade? Como é que... Então, porque eu diria que se precisar economizar, se economiza na pintura, nas cadeiras e menos espera-se na relação e nas condições de trabalho dos professores. Embora haja hoje um problema na universidade que a gente tem que enfrentar, que é o problema de retomar o sistema de promoção na carreira. Né? Então, foi feito esse arranjo aí para tirar a universidade da crise, significou, inclusive, algum sacrifício por parte dos docentes, mas não no sentido de transformar os nossos docentes. Não são oristas, eles têm contrato de trabalho por tempo contínuo. Nós temos uma carreira que está relativamente cerceada hoje por falta de recursos para promoção, mas existe uma carreira. A universidade tem recursos e aplica hoje alguns recursos em incentivo à pesquisa, porque a ideia é, e eu sempre defendi isso, a PUC não pode perder, de um lado, o compromisso dela com a cidade, com o país, com a construção de um país diferente, menos desigual, mas ela também não pode perder o selo de qualidade acadêmica, porque é nossa única moeda de troca, né? São essas. Esses são os dois lados da nossa moeda. O ProUni, como é que vocês se encaixaram? A PUC tem ProUni, nós temos perto de 20% dos nossos alunos são bolsistas, quase 20% hoje. São bolsistas Fundasp, ou ProUni e a Fundasp, que é a mantenedora, as bolsas são dadas com os mesmíssimos critérios do ProUni. E fez toda a diferença na PUC. É. O ProUni, em primeiro lugar, faz toda a diferença porque é recurso para a universidade. Eu sempre digo isso para os nossos alunos ProUnistas. Vocês não devem nada para ninguém. Porque a universidade tá recebendo recursos com um aluno de ProUni, né? Então, até fez diferença financeira para a universidade. Agora, fez toda a diferença em termos de inserção social, de trazer para dentro da universidade grupos que estavam excluídos da universidade. E faz diferença. E como é que os alunos receberam? Olha, tem uma conversa de que os alunos de ProUni, inclusive, reclamam, ou reclamavam, acho, cada vez menos, de, em alguns cursos, em algumas situações, se sentirem até mesmo como alvo de preconceito. Mas eu diria que hoje eles são, e a gente faz questão, e esse é para mim é um alvo da campanha, né? A gente pretende que os nossos alunos de ProUni, eles são alunos da PUC. Eles trazem muitos benefícios para a universidade. Nosso acompanhamento acadêmico deles é que eles são tão bons alunos quanto os nossos alunos que entram pela via do vestibular. Eles trazem uma experiência única para a universidade. E uma garra. E eles trazem uma garra enorme e eles trazem a experiência da diversidade. Tá. Isso é importante para a universidade. Eu lembro uma vez, quando estava esse debate se devia ser cota racial ou cota social, que um professor da USP ele trouxe um argumento central aí para a cota social com viés racial. Então, o fato de você trazer o negro para a universidade, você já está criando as bases para a tolerância. Exato. Então, no primeiro ano, você cria o shopping. No segundo ano... Trazendo as classes populares para a universidade, você traz exatamente isso, a tolerância e a experiência da diversidade. Porque a verdade, a PUC hoje está fazendo 70 anos, né, esse ano. Quando a PUC foi criada, o Brasil tinha 25 mil estudantes universitários. Que coisa! Hoje o Brasil tem 7 milhões e 300 mil estudantes universitários. Esses 70 anos, especialmente os últimos 50 anos, falta muito ainda. Há muita inclusão para ser feita na universidade brasileira, mas muito foi feito, né? Especialmente nos últimos 12, 15 anos, né? Que dobrou o número de estudantes universitários. E aumentar o número de estudantes universitários é aumentar exatamente a experiência da diversidade racial, da diversidade social, da diversidade de gênero, da diversidade... São muitos os grupos que, na prática, não estavam na universidade e que hoje estão. Né? E eles fazem... Quando a gente vê as movimentações, assim, um movimento que está... Para mim, o mais intenso aí é o ressurgimento de um novo movimento feminista. Né? Nossa, as mulheres estão arrasando. Estão demais, né? A moçada arrasando. Na PUC, a gente tem hoje dezenas de que são chamados de coletivos. Isso, fantástico. É um modelo totalmente... Totalmente diferente. Flexível a ideia, e a ideia horizontal. De que estudantes se organizam apenas em centros acadêmicos ou atléticas, essa é a disputa hoje, né? A gente tem os centros acadêmicos, tem as atléticas, mas há dezenas de coletivos... E eles se organizam, há coletivos que se organizam em torno de demandas ProUnistas, há coletivos que se organizam em torno de demandas raciais, e há um grande número que se organiza em torno de demandas de gênero, muitos deles feministas. Que coisa. É uma moçada brava, maravilhosa, durante a campanha, todo dia, e assim, eles não temem nada, as meninas são... de uma garra enorme. Mulher faz diferença, né? Você eu, sabe, como né? Pai de quatro meninas e avô de uma neta, todas elas, feministas. Elas têm uma demanda, demandas importantes, têm trazido demandas importantes para a universidade. Algumas questões que tiveram sempre varridas para debaixo do tapete reaparecem, né? Por exemplo, a questão do assédio é uma questão importante que apareceu na universidade, trazida por esses movimentos... De jovens, outro mulheres. Dia, a minha neta trouxe aqui 30 alunos do Colégio Pentágono, lá, meninos e meninas, para discutir a questão do machismo. É, e os meninos ouviram, entenderam. Elas estão na condição elas mesmo, tão, né? Elas estão Remando, eu acho, de uma maneira muito importante. Semana passada a gente trouxe aqui a senadora Vanessa Graziottin, e é interessante o que ocorreu no Senado aí nessas votações do impeachment, porque aquela ideia da mulher, que a mulher, para se contrapor ao homem, tem que bater o pau na mesa, o que nós tínhamos eram senadoras absolutamente firmes, educadas, enfrentando um tropel de animais aí, expelindo raiva pela boca. Então, esse novo papel da mulher, ele não é mais você tentar reproduzir o papel do homem, né? Então, eu acho que essa é uma coisa interessante. Eu tenho uma amiga que diz assim, todo dia agradeço a quem quer que seja que eu devesse agradecer o fato de ter nascido mulher na segunda metade do século XX, né? Porque havia muito pouca possibilidade de mulheres fazerem diferença. E eu acho que esse percurso é exatamente esse, né? Nos anos 60, 70, ser feminista significava, de alguma maneira, conseguir reproduzir o papel masculino, né? Eu acho que a mulherada aprendeu que esse não é o melhor modelo. É isso. O melhor modelo é um modelo feminino mesmo. Isso. Que não é oposto à firmeza. Você pode ser firme sendo feminino. Sendo diferente, né? E eu acho que eu, de fato, tenho visto isso, a quantidade de... a inteligência das mulheres, né, em situações de poder tem sido, eu acho, importante para as... É uma experiência que vai ficar do século XXI, eu acho. Né? Um governo feminino de mulheres pode ser muito diferente. Você, na faculdade de psicologia, essa questão das drogas... essas discussões sobre as políticas de moderação de danos e tudo, vocês têm uma posição oficial, majoritária? Eu diria para você que a PUC até hoje não teve uma posição, uma posição clara, explícita, com relação à questão de drogas, a não ser a posição de que a gente, na universidade, sistematicamente tem, a universidade não tem uma posição policialesca com relação a drogas. Né? Nós entendemos que a universidade não... Eu entendo assim, a universidade, enquanto a gente é proibido. Né? Mas nós não levamos a polícia para dentro da universidade para resolver a questão. Eu entendo que a questão de consumo de drogas entre jovens é uma questão importante, ela é uma questão que a gente tem que tratar educacionalmente como uma questão de saúde mesmo. Então, uma coisa que chama um pouco a atenção, nesses períodos aí de internet e tudo, em que o conhecimento é facilmente disseminado, vocês têm lá centros de conhecimento lá fantásticos, trazem especialistas de todos os setores, e tem uma TV PUC. Por que usam tão pouco essas ferramentas para disseminar? Boa pergunta, nós vamos mudar. É? Vamos mudar. Eu concordo completamente com você, a PUC tem tudo para se comunicar e comunicar o que faz de uma maneira muito mais eficiente e abrangente do que faz, né? Muito mais extensa. A universidade é difícil, Luiz. A universidade ela é grande, ela é lenta, ela é devagar, mas a gente vai mexer nisso. Né? A gente tem a TV PUC, a gente tem uma coisa chamada Rede PUC, que é uma rede interna de TV, nós temos uma editora. Nós temos um setor inteiro de informática com páginas... Capacidade de estudos interdisciplinares... E nós temos isso do lado, digamos, dos outlets meios, né? De comunicação. E temos a produção de conhecimento, né? Isso. Então, a gente precisa aprender mesmo a comunicar. Porque o que a gente está vendo aqui, você tem um vácuo hoje no país aí, é aquele vácuo que precede uma nova ordem aí, né? Que os partidos políticos dançaram, até os diretórios acadêmicos hoje estão pulverizados e... O sistema político institucional está perdido. É um momento para ocupar espaço com debates, com novas ideias. Aí, né? Você sabe, né? A PUC sempre se saiu bem em momentos de crise. Eu tenho dito isso. Né? A PUC é uma universidade que primeiro aprendeu a conviver com as suas crises internas, aprendeu a conviver com a dificuldade, e é uma universidade, aquilo que eu disse no começo, comprometida com um país mais justo, com um país mais solidário, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença. Na minha campanha, eu dizia isso. Nós temos agora uma janela de oportunidade. A universidade tem que se abrir para a discussão, o que não significa ser neutro, na discussão, né? Mas significa estar aberto para discussão, para interlocução, para propostas, para e para resistência. Né? Nós vamos brigar pelo ProUni, pela defesa de universidade autônoma, pela defesa da democracia. Nós vamos, a universidade... E como é que fica aí a figura e a imagem da pessoa mais marcante da minha geração, da sua geração, que é o Dom Paulo Evaristo Alves? Paulo, essa semana está fazendo 95 anos. É um inesquecível, inesquecível. Dom Paulo é uma figura exatamente o que você diz, né? Inesquecível. É sorte do país que teve e da instituição igreja que teve uma figura como Dom Paulo, né? Dom Paulo, junto com Dona Nadir, que foi a reitora do Dom Paulo, digamos assim, né? Eu acho que marcaram de maneira, para usar uma palavra complicada, indelével a universidade. Isso, né? A PUC, ela tem a cara do Dom Paulo até hoje, tem a cara da Dona Nadir, e acho que a gente tem que honrar isso, né? O Dom Paulo ensinou para a universidade exatamente, ele dizia isso: eu quero uma universidade democrática, eu quero uma universidade que lute, que tenha partido, não no sentido de partido político, aquele que a gente vota na eleição, mas partido no sentido de compromisso, né? E esses são os nossos compromissos. Nós vamos, eu acho que temos que honrar a memória do Dom Paulo, né? A memória simbólica. Uma vez escrevi um perfil sobre ele, nos comentários entrou um leitor dizendo que estava preso lá atrás. Dom Paulo foi até a prisão para ver o que estava acontecendo, passou por ele e falou: tenha coragem, meu filho. Ele falou: essas palavras me mantiveram vivo até hoje. É interessante, o pouco que eu convivi com pessoas da igreja, a ideia da coragem individual é muito forte, né? Se você crê nos seus princípios e você os mantém, isso é coragem, né? E o Dom Paulo, ele teve exatamente coragem, né? É isso. E não deve ter sido fácil, né? Não foi fácil. Não deve ter sido. Maravilha. O Dom Paulo, eu lembro, nossa, eu recém-casado lá, você saía de manhã, pegava a banca, ameaça de uma jacarta no Brasil. Era todo mundo em pânico. Daí quando o Dom Paulo falava, no dia da morte do Herzog, que nós fomos lá para o sindicato, depois fomos para a igreja. Então, o Dom Paulo tinha exatamente essa... A figura pessoal dele era o exemplo, né? Ele tinha essa grandeza. Né? Ah, valeu, beleza. Valeu. A gente está organizando um grupo, estou conversando com o pessoal da... Alguns caras da PUC Valinho e tudo, para tentar montar um sistema de...